A partir de agora, transmitimos direto do fim do mundo. Antes de tudo, a inconsciência, a escuridão. Semelhante ao acionar de um interruptor, tudo apareceu. Um pequeno cenário. Era um pequeno prédio, e em volta dele o vazio. O nada. Naquele momento, o universo resumia-se àquele minúsculo estabelecimento. Era uma pousada. Do lado de fora do prédio, a inexistência, o nada absoluto. Vi-me dentro do minúsculo universo. De algum lugar do alto, como que flutuando, eu observava a mim mesmo lá embaixo. De pé, dentro de uma pequena sala que me pareceu ser a recepção. A sala era tão estreita que dava a impressão de ser um corredor. Do meu lado direito, havia duas portas pretas, próximas uma da outra, que estavam fechadas. Do lado esquerdo, bem perto de mim, estava uma mesa de escritório que tomava boa parte do corredor ou sala. É difícil definir aquele cômodo. Por trás da mesa, estava sentada uma jovem que julguei ser a recepcionista. A iluminação da pequena sala era um tanto tosca, quase irreal, sobrenatural. Ligada a essa, abria-se outra sala. Essa era mais ampla. Estava vazia e envolvida em uma penumbra assustadora, no mesmo tom irreal da recepção, porém era mais escura. Havia nela algo que prendeu minha atenção e em breve viria a prender também a minha consciência. Tive vontade de dirigir-me à recepcionista e descobrir que lugar era aquele. Nesse mesmo instante, minha visão mudou. Já sem a capacidade de me observar do alto, eu observava tudo agora em primeira pessoa. Senti o contato dos meus pés com o chão e dei dois passos em direção à mesa à minha esquerda, pensando em falar com a recepcionista. Mas falar o quê? O que perguntar? Será que eu devia perguntar primeiro que lugar era aquele? Definitivamente não. Descobrir onde eu estava naquele momento era o menor dos meus problemas. Eu não podia dizer nem mesmo quem eu era. Minha mente era uma página em branco. Nenhuma lembrança existia dentro dela. Mas era como se isso não importasse. Até parecia que sempre fora assim. Só existia aquilo e pronto. Olhei mais uma vez para a recepcionista. Uma jovem branca, cabelos claros. Não era bonita. Usava óculos e seus olhos, assim como a sua face, não demonstravam expressão alguma. Ela parecia ser tão fria, sinistra, quanto o ambiente em que se encontrava. Eu já não tinha mais vontade de perguntar para ela coisa alguma. Aliás, não tinha vontade de fazer nada. Entretanto, foi ela quem se dirigiu a mim. "Só temos um quarto disponível", disse ela. "Mas temos um problema." Continuou falando bem devagar. "Todas as pessoas que já entraram nele hoje estão loucas. Não há quem entre lá que não perca a sanidade." "Tudo bem", eu disse. "Então eu não tenho nada a perder. Onde é que fica mesmo esse quarto?" De repente, me sinto cansado. Eu realmente senti uma sensação de cansaço. Era como se aquele lugar me tirasse energia. Naquele momento, meu desejo era apenas me deitar e relaxar. Quanto à advertência da moça em relação ao quarto, isso não importava para mim. Pois, como já mencionei, não havia em minha mente nenhuma lembrança sequer. Não sabia que lugar era aquele, nem como fui parar lá. O sentimento que predominava em mim era o de que apenas aquilo existia e pronto. Era como se eu não existisse antes de estar ali. Então não havia como eu ficar louco quando entrasse no tal quarto. No quarto, não poderia tirar minha sanidade por uma simples razão. Não havia mais em mim sanidade a ser tirada. Bem, isso era o que eu pensava. A moça levantou e pediu que eu a seguisse. Caminhei ao seu lado até o centro da outra sala e ela parou e apontou à nossa direita. Ali está, disse ela enquanto apontava para uma porta entreaberta que contrastava com tudo mais ao redor. Parei um instante observando a luz que saía pela parte aberta da porta. Era uma luz diferente da que iluminava o restante daquele lugar sombrio. Era uma luz real, agradável de se ver. Eu diria que até agradável de sentir. De dentro do quarto parecia emanar uma sensação de aconchego. Talvez fosse a luz. Olhei em volta, a moça já não estava lá. Porém, isso me pareceu normal. Caminhei em direção à porta que destacava-se naquele ambiente. Ao me aproximar, a porta abriu-se por completo, sem que eu precisasse sequer tocar nela. Ainda fora do quarto, próximo à porta, eu já conseguia ver todo o interior. Havia duas camas pequenas, um pequeno guarda-roupa e entre o guarda-roupa e a porta, um espelho. Cruzar aquela porta foi o máximo. Foi uma sensação incrível. Minha força voltou. Parei em frente ao espelho e observei. Minha aparência estava ótima. Fiquei muito tempo apenas apreciando aquela sensação incrível. Uma sensação de plenitude. De que tudo estava perfeito. Porém, algo no meu íntimo dizia que tudo aquilo estava errado. Que eu era mais que aquele. Definitivamente, aquele não era lugar. A sensação agradável desapareceu e eu soube que tinha que sair dali. Saí do quarto. Tentei caminhar até a recepção. Ao chegar na sala anterior, só tive tempo de observar a recepcionista sentada atrás da mesa e tudo escureceu por um segundo. Lá estava eu, novamente, dentro do quarto observando o espelho, com a sensação de que tudo era perfeito, sem lembrar de nada, nem mesmo das tentativas frustradas de sair daquele lugar. Sim, foram várias as tentativas e todas terminavam da mesma forma. Quando retomava um pouco a lucidez, eu lembrava de todas as tentativas frustradas. E tentava novamente fugir. Eu já não lembrava quanto tempo estava nessa rotina pavorosa. Lembro-me que muitas vezes tentei sair correndo e ao passar pela recepcionista, ela me olhava sempre como se fosse a primeira vez que ela me via correr tão desesperado. Em todas as vezes ela dizia sempre da mesma maneira, sempre no mesmo tom. Eu avisei que todos enlouquecem. Pelo que me pareceu uma eternidade, vaguei alternando entre a escuridão da minha consciência e as sombras daquele lugar maldito. Daquela prisão tenebrosa, uma prisão para a mente, uma prisão alimentada pelo ódio, construída não para mim, como pude constatar mais tarde, mas que acabou também por me prender, bem como também prender a quem a criou, a moça da recepção. Sentada em uma das camas, eu pensava, já com a mente mais clara, entendi a natureza daquele lugar. Já sabia como sair e finalmente lembrava por que estava ali. Eu tinha de cumprir a minha missão antes de sair. Consegui lembrar da missão, mas a força daquela prisão mental era tanta que ainda ofuscava o restante das minhas lembranças. Mesmo assim, prossegui com a missão. Dessa vez eu sairia. Dessa vez era diferente. A prisão iria desmoronar. Levantei e fui em direção à porta que se abriu, dando passagem para que eu saísse. Caminhei do quarto para a sala escura, onde a mulher da recepção veio andando ao meu encontro. Sua aparência agora era exuberante, extremamente atraente e sensual. Chegou bem perto. Muito bem. Vejo que entendeu a essência desse lugar, se aproximando ainda mais e se insinuando sensualmente. É verdade, mas demorei demais. Há quanto tempo estou aqui? 5 meses. Ela falou enquanto começava a me acariciar, tentando me seduzir. Fazer perder a atenção para emaranhar novamente em sua teia psíquica. Então tenho que acabar com isso logo. Não mesmo. Jamais sairá daqui. Perdendo o controle, a mulher apertou os braços e também as pernas em volta de mim, com força sobre-humana, em um abraço sufocante, enquanto sua forma bela sumia diante de mim, transfigurando-se em uma criatura de forma horrenda, que vagamente lembrava uma silhueta humana. Tinha pele murcha e acinzentada, descolorida, semelhante a um defunto, e sua barriga cresceu como uma imitação grotesca de uma mulher grávida. No desespero, minha primeira reação foi tentar repeli-la pela força, arrancá-la de cima de mim, mas sua força era absurda. Para completar o quadro de horror do quarto onde eu tinha saído, cuja porta estava agora atrás de mim, emergiu uma segunda criatura, semelhante à mulher. Era a silhueta de um homem igualmente deformado, e também tentava me alcançar enquanto a densidade das sombras aumentava ao nosso redor. Virei para encará-lo, ainda com a mulher presa em mim. Uma presença invisível me intuía mentalmente para que eu mantivesse a calma e lembrasse o motivo de estar ali. E eu lembrei. Tinha sido enviado como mediador para acabar com o sofrimento daqueles dois. Dois espíritos humanos deformados pelo ódio mútuo que se perpetuava além dos séculos. Já não era mais necessário esforço algum. A mulher me largou, caiu no chão, pois já não conseguia mais andar. O que aconteceu a seguir foi como se fosse um evento fora do tempo. Como se o tempo congelasse. Nenhum de nós precisava falar para que fosse entendido. E em um momento que pode ter sido um segundo mais tão duradouro quanto uma vida, compartilhei dos sentimentos, emoções, lembranças. Das lembranças tumultuadas que captei, pude perceber a lembrança de um assassinato brutal, onde uma mulher grávida era estuprada e morta. Esse evento gerou ódio por parte da mulher, que perseguiu seu algoz até mesmo depois do túmulo, aprisionando-o mentalmente para atormentá-lo, fazendo-o reviver eternamente a barbárie que cometera. Sem precisar falar, mostrei a ela que esse ódio também a mantinha presa. Senti as emoções de ambos e pude sentir a trégua, o perdão mútuo. O ódio tinha sido dissolvido finalmente. Não se sabe por quantas eternidades fora alimentado. Eles também se dissolviam. Pude ver uma imagem mental de como realmente eram. Então tudo mais também estava desaparecendo diante de meus olhos, enquanto outro lugar mais familiar aparecia. O meu quarto. Meu verdadeiro quarto. Eu estava lá, deitado na minha cama. Meu corpo não respondia aos meus comandos. Essa sensação eu já conhecia. Dizem que é a morte. Para mim é a liberdade. Se quisesse, poderia deixar meu corpo físico lá na cama, adormecido, e voar livremente pelos céus. Bastaria relaxar. Mas não dessa vez. Dessa vez eu não queria. Não conseguia. Estava realmente assustado, esgotado. Não poderia apreciar minha recompensa. Tudo o que eu mais queria era voltar para minha velha prisão. Minha prisão de carne e osso, meu corpo físico. Ainda sem conseguir mover meu corpo, ouvi uma voz. Uma voz familiar que falava diretamente dentro da minha cabeça. Mantenha sempre a calma. Não tenha medo. Apesar de alguns terem o poder de te mostrar até os seus temores mais obscuros, sempre mantenha a calma. Em um impulso, me levantei e fui em direção ao interruptor e estendi a mão para acender a luz. Mas a mão atravessou a parede. Que droga, ainda estava no mundo espiritual. Senti algo como um puxão, como se estivesse sendo sugado. Sentei abruptamente na cama, no suor pingando e coração acelerado, e apesar do medo, muito feliz de estar de volta ao nosso conhecido mundo real. Agora estava realmente acordado. Fui conferir o calendário e o relógio, que só tinha se passado aproximadamente uma hora desde quando fui me deitar. Acesse diretodofimdomundo.com. Love of mine, someday you will die, but I'll be close behind. They'll follow you into the dark, no blinding light, or tunnels to gates of white. Just our hands clasped so tight, waiting for the hint of a spark. If heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. Catholic school, as vicious as Roman rule, I got my knuckles bruised by a lady in black, and I held my tongue as she told me, son, fear is the heart of love, so I never went back. If heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. You and me have seen everything to see, from Bangkok to Calgary, and the soles of your shoes are all worn down. The time for sleep is now, but it's nothing to cry about, 'cause we'll hold each other soon in the blackest of rooms. If heaven and hell decide that they both are satisfied, and illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. And I'll follow you into the dark. Acesse www.alguma coisa. Acesse diretodofindomundo.com. diretodofindomundo.com. diretodofindomundo.com. diretodofindomundo.com. diretodofindomundo.com. diretodofindomundo.com.